Irmãos, tem um pouco mais aí de 2 meses, talvez, pouco mais de 2 meses, eu comecei uma série de mensagens, inicialmente pregando no campus Coronel Veiga, mas que eu não consegui terminar, né, por N motivos, N situações, eu não consegui chegar ao final dela. E orando nessa semana, buscando de Deus uma direção para esse mês de janeiro, o Espírito Santo me trouxe o encargo de ministrar essa série aqui no Campus Centro e ministrá-la, se Deus assim permitir, é claro, né, nós estamos debaixo da autoridade do Senhor, da soberania dEle, se Deus assim permitir, até o final. Então, nesse mês de janeiro, eu vou ministrar, todas as vezes que eu estiver aqui nesse púlpito, o Salmo 23. Nós vamos receber cada mensagem um versículo. Então, um versículo será o conteúdo de cada mensagem que nós ministraremos ao longo desse mês de janeiro. São 6 versículos, serão 6 palavras, 6 mensagens, debaixo desse tema, debaixo desse direcionamento, e nós vamos mergulhar na teologia, nas riquezas, nas preciosidades, talvez um dos salmos mais conhecidos da nossa vida, né? Para você que é um pouco mais experiente, vamos dizer assim, né? Um pouco mais experiente, talvez se você cresceu na igreja, você na sua infância foi ensinado, né, o Salmo 23, na escola dominical, lá nos ambientes da IBF, sempre tinha lá uma lição, uma música relacionada ao Salmo 23. O Salmo 23 nos acompanha nos momentos de dores, nos momentos de lutas, de dificuldades. O Salmo 23 nos acompanha nos momentos de alegria. Muitas pessoas deixam lá a Bíblia aberta, né, ou o Salmo 91, ou o Salmo 23. Alguns sabem até de cor esse Salmo. Se eu pudesse aqui te entregar o microfone, certamente você conseguiria falar, alguns aqui conseguiriam falar o Salmo 23, todos, sem mesmo olhar nas Escrituras. E ele é muito rico, tem muita coisa aqui que Davi quis nos mostrar. Então, nós apenas vamos começar essa série de ministrações hoje e vamos terminar lá no final de janeiro com o verso de número 6. Então, se você puder, abra a sua Bíblia, Salmo de número 23, eu estou usando a versão NVI, a nova versão internacional, que para mim é talvez uma das melhores versões do ano de 2000, né, a editada no ano de 2000. Tem uma nova agora, de 2023, que eu confesso que não gosto muito de algumas expressões que ela traz, mas a do ano de 2000, a edição 2000, ela é muito boa mesmo. Salmo de número 23 diz assim para nós, amém? Você está com a sua Bíblia aberta? Não importa a sua versão, a sua tradução, o que importa é que você a tenha aí com você. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens, me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Feche teus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra. Ministra ao nosso coração nessa noite. Fala conosco. Queremos e precisamos ouvir a tua voz. Senhor, que o nosso coração seja uma boa terra, para que ali seja semeado a tua palavra, a tua verdade. Nós assim oramos, Deus, gratos ao Senhor pelo privilégio de poder receber a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Diga comigo, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Esse é o verso de hoje. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Diga comigo, pertencimento. Davi começa falando sobre pertencimento. Davi começa com a expressão, o Senhor é o meu pastor. Essa é uma declaração de pertencimento. Você sabe a quem você pertence? Você tem noção disso? O anseio por pertencimento é uma das maiores necessidades sociais do ser humano. Nós ansiamos por pertencimento. Nós temos a necessidade de nos sentirmos parte de algo, sermos cuidados, protegidos, de amar e de sermos amados. Pegue uma criança, por exemplo, você, um recém-nascido, você pode dar a esse recém-nascido alimento, mas se você não dar ao recém-nascido proteção, cuidado, amor, pertencimento, é possível, bem possível, que esse recém-nascido não sobreviva, mesmo recebendo alimento, porque nós nascemos com necessidades, e a necessidade de pertencimento, ela está vinculada ao bem-estar emocional, mesmo não tendo consciência disso, ela está vinculada à saúde mental, ela gera em nós senso de propósito, de segurança, de identidade. Pertencimento faz parte de um DNA de Deus em nós, nós carecemos disso. Por outro lado, a falta de pertencimento, ela pode gerar adoecimento, ela pode gerar sentimentos de isolamento, de rejeição, de ansiedade. Nós temos hoje a rede social, ela é amiga e inimiga ao mesmo tempo da nossa vida. Por quê? Ela é amiga porque ela nos conecta com muitas pessoas. Dificilmente aqui nós vamos encontrar alguém que não tem uma rede social, talvez, se você não tem uma rede social, mas você conhece alguém que tenha, você conhece a rede social, você já entrou, já viu alguma coisa, e você decidiu, eu não quero ter esse negócio, tudo bem, acho até que você vai ser mais feliz por isso. O fato é que ela também pode ser muito a nossa inimiga, porque ao mesmo tempo que você está conectado com milhares de pessoas, e algumas dessas pessoas que estão lá, elas são teus amigos virtuais, mas elas não são teus amigos reais. Talvez você nunca falou com algumas delas. Talvez se você encontrar com ela na rua, você nem vai cumprimentá-la, ou ela nem vai conversar com você, mas na rede social ela curte as suas postagens, ela comenta, ela interage com você. Esse é o mundo que nós vivemos. E o que acontece? Nós somos roubados do nosso pertencimento. Por que as pessoas estão adoecendo? Irmãos, eu estou falando de estudos, eu não estou falando de uma coisa da minha cabeça. Estou falando de estudos que já se produziram e já se comprovam isso que eu estou dizendo. O que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão cada vez mais conectadas numa rede social, mas desconectadas numa rede real. A questão é que pertencimento não se valida por rede social, mas por rede real. Então as pessoas, elas se veem num mundo onde ela tem lá muitos seguidores, muitas pessoas interagindo, mas na vida real ela está sozinha, ela se vê sozinha, não tem noção de pertencimento. O que acontece com essa pessoa? Deprime, transtorno de ansiedade, desenvolve transtorno de pânico, não consegue se socializar, não consegue sair na rua, não consegue falar em público, mas na frente de um celular, na frente de um computador, essa pessoa ela desenrola, ela desenvolve, ela é extremamente para cima, ela é alegre, ela na frente de uma câmera muitas vezes, mas num ambiente como esse ela trava, falta de pertencimento, ela não tem interação com a sua própria casa muitas vezes, ela não tem interação muitas vezes com a sua própria família. Por quê? Porque lhe falta essa noção, esse senso de pertencimento. Pessoas hoje estão adoecendo por falta disso. Davi tinha uma consciência de pertencimento. Davi estava convicto de a quem ele pertencia. Ele usa aqui a imagem do pastor para revelar a quem ele pertencia. Davi tinha uma noção de pertencimento. Ele sabia quem ele pertencia. Ele sabia do que ele estava falando. Provavelmente, quando Davi escreve o Salmo 23, ele já está numa fase mais experiente. E ele lembra da sua fase jovem, de quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, de quando ele era o pastor da família, o pastor de ovelhas, que cuidava ali do rebanho. E ali ele começa então a falar de algo que para ele é muito real. Ele viveu essa experiência. Ele sabia o quanto a ovelha, ela pertencia ao pastor e o quanto o pastor era dono da ovelha. Irmãos, no Antigo Testamento nós encontramos o relato desse jovem Davi que entrou, por exemplo, numa luta com o leão e com o urso. Estão lembrados disso? Para defender uma ovelha. Por quê? Porque esse senso de pertencimento ele se dá na medida em que o pastor demonstra não só carinho pela ovelha, mas ele é capaz de dar a sua vida por ela. Jesus foi além. Jesus, ele deu a sua própria vida, enfrentando as forças do inferno para poupar a nossa vida e cumprir o plano do Pai. Jesus é o supremo pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Amém? Ele diz lá em João 10, versos 14 e 15, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 28, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha o que Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Sabe o que isso quer dizer? Você tem um bom pastor, você pertence ao bom pastor Jesus, ele é o seu pastor, ele o conhece e você o conhece, ou seja, ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem, amém? Você pode glorificar Deus por isso, aleluia! Você tem um bom pastor, você pertence a ele. Tem um vídeo aí na internet que coloca um pastor de costas e coloca o pessoal atrás e ele fala, e aí o pastor vai falando o nome das pessoas, você já deve ter visto algo parecido. Querido, talvez eu peço que você nunca faça isso comigo, porque imagina, num ambiente como esse, eu não vou conseguir saber o nome de cada um, não vou conseguir. Talvez na célula que eu lidero, que eu estou um pouco mais perto de algumas pessoas, talvez em alguns grupos de liderança que eu estou ali direcionando mais de perto, se fizer isso, talvez sim, eu vou conseguir fazer, apesar de ser péssimo com nomes, eu sou péssimo com nomes, eu sou bom de fisionomia, mas o nome foge da minha mente. Às vezes eu fico olhando para algumas pessoas que são conhecidas, que interagem com a gente, mas eu fico olhando assim, Jesus, me ajuda, porque eu não lembro, eu sou muito ruim, irmãos, eu sou ruim demais, mas o bom pastor Jesus não é, o bom pastor Jesus, ele conhece você pelo seu nome, você para Jesus não é apenas alguém que ele conhece por uma característica, ah, é um mais velhinho, um mais novinho, é um mais magrinho, um mais gordinho, um mais altinho, um mais baixinho, não, para Jesus você tem um nome, você tem um propósito, você tem um plano estabelecido na eternidade, você pertence a Ele, você é dEle e Ele é o seu bom pastor e Ele diz que ninguém pode arrancar das suas mãos as suas ovelhas, amém, você pode celebrar isso, você pode aplaudir Jesus por isso, você pode adorá-lo por isso, eu posso falhar com você, mas Jesus não vai falhar jamais com você, querido. Não espere, por favor, perfeição da minha parte. Eu estou dizendo isso para você. Eu posso falhar com você, mas o bom pastor Jesus jamais vai falhar com você. O bom pastor Jesus, ele jamais, jamais, em momento algum, vai te deixar na mão, porque ele é o seu bom pastor. Nele você encontra satisfação, nele você está completamente suprido. E porque o Senhor é o nosso pastor, nós não somos das circunstâncias. Nós não somos da doença, nós não somos das tragédias ou perdas, nós não somos da injustiça, porque o Senhor é o nosso pastor, nós não somos do diabo. Eu não entendo essa relação que os crentes têm com o diabo. Às vezes eu vejo mais falas sobre o diabo do que sobre Deus. Eu acho que deve ter aí algum curso de diabologia, ou sei lá, deve ter alguma coisa. Os caras sabem tudo, sabem nomes, sabem dados, dizem até que Jesus já foi no inferno e já foi lá. Eu não sei onde que encontrou na Bíblia isso, que Jesus já foi para o inferno, porque ele teve necessidade de descer do inferno. Não está escrito na sua Bíblia isso, querido, mas as pessoas colocaram esse versículo lá. Porque há uma necessidade de conhecer mais do diabo do que de Jesus. Você não precisa conhecer nada do diabo, você só precisa conhecer Jesus. Se você conhece sobre Jesus, querido, você não precisa ter informações sobre o diabo, por favor. Você precisa saber quem é o seu pastor. Você precisa saber a quem você pertence. E se você tem dúvida sobre o texto do inferno, a Bíblia, no original, fala de sepultura, não fala de inferno. Você não precisa saber sobre o seu inimigo, você precisa conhecer o seu amigo. Seu amigo se chama Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por você. Ele te salvou. Se você tem Jesus, você tem tudo. Nós somos do Senhor, irmãos. A nossa vida está nas mãos dele. A ele nós pertencemos. Nada pode mudar essa verdade. Então declare isso: o Senhor é o meu pastor. Vamos lá, fale comigo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Vamos lá, vamos lá: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Aleluia, aleluia, o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Nós precisamos ter essa convicção. Essa convicção, ela precisa ser uma convicção real na minha vida e na sua vida. Mas o que isso significa? Eu comecei pregando essa palavra pela manhã e quero terminá-la aqui com você à noite. Mas o que significa dizer que o Senhor é meu pastor? O que estava na cabeça do pastor Davi quando ele escreve esse poema lindo? O livro dos Salmos é um livro fantástico, são 150 poemas, dos 150, pelo menos 74 são atribuídos a Davi. É uma escala de tempo ali muito grande do livro dos Salmos. Pega o tempo do exílio, pós-exílio, pega o tempo de até mesmo Moisés, enfim, pega um tempo muito grande. O que Davi estava querendo dizer quando ele escreve o Salmo 23? É claro que a gente não tem como ter absoluta certeza das coisas, mas a gente pode mergulhar no texto. A Bíblia nos ajuda, a Bíblia nos ensina, e mergulhando no texto, a gente pode perceber algumas riquezas, e é o que eu quero compartilhar com você nessa primeira mensagem. A primeira coisa, nós precisamos reconhecer, com essa consciência, com essa convicção de pertencimento, eu pertenço ao meu pastor, eu sou dele, é que ele é suficiente. Diga comigo: ele é suficiente. Ele é suficiente. Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu quero pegar essas duas expressões aqui agora. A primeira, a palavra Senhor, e depois a expressão de nada terei falta. Quando Davi escreve: o Senhor é o meu pastor, ele sabia o que ele estava falando. Para nós, que lemos a Bíblia no português, é uma designação de Deus. Para nós não tem muita variação. Para nós, Senhor é Senhor. Amém? Deus é Deus para nós. Mas na mente hebraica, na mente do povo de Deus, haviam variações. Quando Davi escreve a palavra Senhor, ele usa um termo muito interessante, que é o termo Yahvé, que no português pode ser traduzido como Jeová. E esse nome, ele tem compostos. Ele não é um nome exclusivo, único. É um nome que recebe algumas variações. Isso é muito interessante de perceber, porque quando Davi usa a expressão "o Senhor é o meu pastor", ele está nos chamando a atenção para o caráter desse pastor. Ele está querendo nos apresentar quem é esse pastor. Ele está querendo dizer assim: olha, o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo, não é o mesmo pastor que eu fui, não é o mesmo pastor lá que cuida do animal, não, esse pastor é maior, esse pastor é supremo, esse pastor, o Yahvé, o Jeová, é o Deus da aliança, é o pastor de Israel, é o Redentor, é o guarda de Sião. Davi está querendo nos apresentar aqui, o Salmo 23, o caráter desse pastor. Irmãos, o Salmo 23, ele é todo baseado em cima do caráter do pastor. Quem o pastor é? Você precisa basear a sua vida no caráter do seu pastor, do seu supremo pastor. Mais no caráter dele do que nas circunstâncias. Mais em quem ele é do que... o que você pensa sobre você. Quanto mais você entra em contato em quem Deus é, mais você vai saber quem você é nele. Por isso você precisa conhecer quem Deus é. Por isso que o Salmo 23, o centro do Salmo 23 não está no Salmo em si, está na expressão: o Senhor é o meu pastor. Todo o Salmo 23 é construído em cima dessa expressão, o Senhor. O que Davi está querendo nos mostrar? Quais são algumas variações dessa expressão Senhor? Jeová. Jeová é Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. E Davi diz para nós, nos apresenta: e de nada terei falta, porque o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Jeová é também Jeová Shalom, o Senhor é paz, e Davi diz para nós: em verdes pastagens me faz repousar. Esse Jeová também é Jeová Rafá, é o Senhor que te sara, que te cura, e Davi diz: restaura-me o vigor. Ele também é Jeová Tsiquenu, que é justiça nossa, e Davi diz: guia-me nas veredas da justiça. Ele também é Jeová Shammah, que significa o Senhor caminha conosco, e Davi diz: tu estás comigo. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, e Davi diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Ele também é Jeová Mekadesh, o Senhor que vos santifico, e Davi diz: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. O que Davi está querendo nos dizer, irmãos? Para cada momento da sua vida, há uma manifestação da presença de Deus. Para cada circunstância da sua vida, para cada momento da sua vida, o Jeová, o Yahvé, o Senhor, ele é Jeová Jiré, Deus proverá, ele é Shalom, paz, Rafá, que te cura, ele é a sua bandeira, sua justiça, ele é aquele que caminha com você, ele é aquele que vos santifica. Para cada circunstância da sua vida, há uma manifestação da presença, há uma manifestação do seu pastor. Conheça quem é o seu pastor, saiba a quem você pertence, e você não temerá as circunstâncias. Se você enfrenta enfermidade, o Senhor que te cura te alcança. Se você enfrenta lutas, o Senhor que é a sua justiça, Tsiquenu, ele te alcança. Se você passa pelo vale de sombras e mortes, o Jeová Shammah, aquele que caminha com você, ele te alcança. A questão, querido, não é o que ele pode fazer por você, a questão é quem ele é. Se você sabe quem ele é, se você tem consciência a quem você pertence, então você não teme as dificuldades, então você não teme as circunstâncias, porque você sabe que para cada circunstância que você enfrenta, há uma manifestação da presença, há uma manifestação desse Senhor, há uma manifestação desse Jeová, desse Yahvé na nossa vida. Amém, querido? Que Davi está nos chamando a atenção é que nós precisamos conhecer o caráter do pastor, quem ele é. Davi nos apresenta esse pastor ao longo do Salmo 23, ele vai dizendo para nós quem ele é. Aleluia. Que construção belíssima. E depois ele diz assim: de nada terei falta. Diga comigo: de nada terei falta. Algo importante aqui. Algumas traduções na Bíblia, elas trazem a expressão: nada me faltará. Você já leu isso? Amém? Pode continuar lendo, não tem problema. Mas eu não gosto dessa versão. Não brigue comigo. Eu não estou brigando com a tradução, querida. A tradução não está errada. Por favor, eu não me coloco nesse lugar. Quem fez, o grupo que fechou essa tradução, que é a Revista Atualizada, Corrigida, a Nova Tradução Transformadora, algumas traduções trazem a expressão nada me faltará, não tem problema. As pessoas que fecharam a tradução, estudaram para isso, o problema não está na tradução, o problema está que isso pode levar a uma interpretação equivocada nossa. Amém? Vocês entenderam? Sim ou não? Amém? Você não vai jogar sua Bíblia fora por causa disso. Amém, querido? Amém, gente? Por favor, interaja comigo. Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fale comigo, me ajude, por favor. A questão é isso provocar uma interpretação equivocada. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente lê o nada me faltará, dá a impressão que não vai faltar nada. Não vai faltar luta, não vai faltar dificuldade, não vai faltar dinheiro, saúde. E quando a gente olha para a realidade da vida, às vezes falta sim. Às vezes falta dinheiro. Você está bem no início do ano? Aleluia, glória a Deus pela sua vida. Me empresta um pouco, porque início de ano é um negócio. Tudo vence no início do ano. É material das crianças escolar, é IPVA do carro, que aqui no Rio de Janeiro só divide em 3 vezes. Lá em São Paulo é em 5, pelo menos. Ô, meu pai, eu vou botar meu carro para São Paulo para poder dividir um pouquinho mais. Ah, é IPVA, é material da escola, no meu caso é o conselho lá de psicologia que vence em janeiro, e tantas outras coisas, tudo no mesmo tempo, às vezes falta recursos. Na semana passada, até semana passada, eu estava lidando com uma dificuldade muito grande, ainda estou um pouquinho, mas graças a Deus mais 90% recuperado, mas estava lidando com uma gripe, uma tosse, uma coisa que me pegou aí na virada do ano, e me derrubou, e ao longo dos dias, faltou saúde. Talvez você está lidando com alguma enfermidade na sua família, talvez você lidou no ano de 2024 com alguma enfermidade, como que nada faltará? Entenda, o problema não está na tradução, o problema está na interpretação. Isso pode levar a uma interpretação equivocada. Pastor, qual a diferença? Na NVI você tem o de nada terei falta, o sentido é, porque o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada, não é que não vai faltar, eu não sinto falta, muda completamente. Mas entenda, o que Davi está querendo nos chamar a atenção, é todo o holofote do Salmo 23 é, o Senhor é o meu pastor. Toda a nossa atenção precisa estar em se relacionar com o Senhor como meu pastor. Quando eu me relaciono com Ele, com meu pastor, eu não sinto falta de nada. Não é que eu não terei, eu não sinto falta de nada. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Ele é suficiente. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, Ele é a fonte da minha suficiência. Olha o que diz Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Como, irmãos, não vai faltar nada para nós? Às vezes vai faltar sim, querido. A Bíblia não se contradiz. Às vezes não vai ter. Não vai florescer a figueira, às vezes não vai haver uvas nas videiras, às vezes vai falhar a safra de azeitonas, mas ainda assim eu exultarei o meu Senhor, ainda assim o Senhor é o meu pastor, ainda assim eu tenho o Senhor como fonte da minha salvação. O que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, 12 e 13? Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas se a gente tira o texto e só lê o verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, até dá para encher o peito, tudo posso naquele que me fortalece, uau! Aí você se depara com uma doença e você percebe que você não pode tudo. Aí você se depara com uma perda na sua família, aí você percebe que você não pode tudo. Por isso que essas mensagens coach de hoje em dia, do Evangelho, elas são tão perigosas, porque elas inflam as pessoas. Mas quando vai para a vida real, percebe que o negócio não é muito daquele jeito. A vida real vem com um alfinetezinho desse tamanho e fura o nosso balão, assim, ó, e a gente murcha. Mas no domingo eu vi uma pregação dizendo que eu posso todas as coisas. No domingo eu vi uma pregação que eu vou passar por cima de tudo, que eu vou receber tudo, que eu vou... Mas eu chego na segunda-feira, os credores estão na minha porta, eu chego na segunda-feira, eu recebi o resultado do exame, o diagnóstico de câncer, eu chego na segunda-feira, o meu filho, a minha filha passou por uma situação difícil, eu chego na segunda-feira, eu recebi a notícia que meus pais se foram. Que história é essa? E o que nós fazemos, irmãos? Nós culpamos a Deus, porque nós achamos que Deus tinha compromisso com as nossas vontades. Você acha que mesmo que eu não fico muito entristecido que os meus filhos não conheceram os meus pais? Eles têm dois avós que eles amam, são completamente apaixonados pelos avós que eles têm, né? O pastor Lúcio e a Eliane, eles são apaixonados. Quando fala que vai para a casa da avó, eles fazem uma bagunça, eles vibram. Certamente é assim na sua casa também, neto e avô gostam muito desse negócio, eles são apaixonados. Mas você acha mesmo que eu não tinha o desejo de que meus pais pudessem conhecê-los? Você acha mesmo que não falta para os meus filhos a presença dos avós paternos? A presença do vô Osmir e da vó Regina, da tia Dani, você acha mesmo que não faz falta para eles? O que eles conhecem dos meus pais é o que eu conto para eles, o que eu mostro em fotos. Mas a minha fé, o meu comprometimento com o reino, com Jesus, não está naquilo que o pastor pode fazer, mas em quem o pastor é. E se o pastor disse para mim que ele não iria curar os meus pais no dia da doença e da enfermidade, bendito seja o Senhor por isso, porque o meu foco está em quem ele é e não naquilo que ele pode fazer, porque o Senhor é o meu pastor. Naquele momento ele se apresentou a mim como consolo e não como cura. Amém, bendito seja o Senhor por isso, porque eu me relaciono com ele, não com as coisas dele. Por que a igreja hoje ela está tão superficial, irmãos? Que reflete uma sociedade superficial que nós vivemos, porque nós nos relacionamos com as coisas, com os resultados, e não com os processos, e não com o autor do processo, não com o Senhor do tempo, da história, nós nos relacionamos só com os resultados. O que Davi está chamando a nossa atenção é: o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada, mesmo faltando alguma coisa. Mesmo faltando motivação, às vezes. Mesmo faltando vontade, às vezes, de orar. Ou será que é só eu que falta vontade de orar em alguns momentos? Mesmo não entregando uma devocional, sabe, coerente. Entregando só ali 5 minutos, 10 minutos do meu dia, uma vergonha. Mesmo faltando organização, mesmo faltando algumas coisas na minha vida, Davi está nos chamando a atenção, mesmo faltando algumas coisas, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. O que Davi e Paulo estão nos dizendo, irmãos, é que mesmo faltando alguma coisa, preste atenção, Deus não faltará. Vou repetir, mesmo faltando algumas coisas, Deus não faltará. É isso que Davi está nos chamando a atenção. O problema é que nós nos relacionamos com as coisas de Deus, nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos os nossos planos, e o que que a gente faz? A gente apresenta para Deus. Quando Deus está dizendo assim, se relacione comigo, e a partir do seu relacionamento comigo, eu te oriento no que você deve fazer. A partir do seu relacionamento comigo, eu gero sonhos, eu gero planos, eu gero propósitos. Aí você vai construir planos para a sua casa, para a sua família, para a sua vida material, para os seus filhos, para a sua saúde. Mas primeiro, o que o Salmo 23 nos orienta é: se relacione comigo, porque o Senhor é o meu pastor, porque eu tenho e Ele me tem, eu não sinto falta de nada. Aleluia, como isso toca o meu coração, irmãos. Nós pertencemos a Ele. Nenhuma circunstância pode ser maior do que a presença de Jesus na nossa vida. Nós cantamos aqui no louvor, no dia bom ou no dia mau, ou é só uma música que a gente canta? Nós cantamos a música, estamos perdendo tudo com alegria, ou é só uma música que a gente canta? Eu acredito muito nessa letra, acredito muito. Se o evangelho não me levar a perder, se o evangelho que eu leio aqui só me leva a ganhar, não é evangelho, o evangelho me leva a perder. Tem uma, não vou falar, vou ficar quieto, vamos continuar. Aleluia, você pertence ao seu pastor. Diga comigo: eu pertenço a Ele, e Ele é suficiente. A segunda coisa é que Ele é exclusivo. Diga comigo: Ele é exclusivo. Davi diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, meu pastor. O que que Davi está querendo nos chamar a atenção, irmãos? Uma ovelha só pertence a um único pastor, é exclusividade. Preste atenção nisso. Nós precisamos pensar um pouquinho no contexto dos pastores de ovelhas do Oriente Médio daquela época. Uma ovelha, ela só se acostuma com um único dono, ela não obedece a nenhuma outra voz. É interessante isso. Então, quando os pastores de Israel, eles conduziam os rebanhos, sabe o que eles faziam? Eles faziam barulhos, eles falavam alto, eles gritavam para que a ovelha se acostumasse com o timbre da sua voz. Nós vamos ver isso aqui hoje, que ovelha não enxerga direito, ovelha é míope. Então, ela não tem senso de direção, ela tem audição. Então, os pastores, eles falavam, eles gritavam, eles emitiam sons específicos para que a ovelha gravasse aquele som e identificasse a voz do seu pastor. Para quando viesse uma outra voz atravessada, um outro pastor querendo chamar a atenção da ovelha, ela não obedeceria a essa voz, porque ela só obedece à voz do seu pastor. Quando Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, eu sou dele e de mais ninguém, eu só ouço a voz dele, eu só obedeço a ele. Eu pergunto para você, querido, quem é o pastor da sua vida? A quem você tem ouvido? Sabe como você vai saber se você é ovelha do seu bom pastor Jesus? É se você tem ouvido a voz dele, porque a ovelha só ouve a voz do pastor. A ovelha não fica confusa. A ovelha não se confunde, ela guardou o timbre da voz, ela reconhece a voz, ela segue a voz. Em João 10, 27, Jesus diz para nós, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém. Você é ovelha de Jesus? Então você só ouve uma voz, querido, uma voz. O seu único pastor é Jesus Cristo, é a voz dele que ouvimos, somente a ele glorificamos, somente a ele obedecemos. A ovelha do bom pastor Jesus, ela não se deixa levar por outras vozes. Algumas vozes soam estranhas para nós. Querido, ouça a voz do seu bom pastor, siga Ele, é Jesus o nosso supremo pastor. Se eu falar alguma coisa para você aqui, nesse púlpito, ou em qualquer outro lugar, que soe estranho, por favor, me exorte, me corrija, me traga de volta para o caminho, me traga de volta para o trilho, porque, como eu disse, esse pastor aqui pode se equivocar, pode errar, mas o bom pastor Jesus não erra jamais. Há coisas que nós ouvimos por aí, que elas soam estranhas, elas não batem, porque o que determina a voz do pastor, querido, é a sua palavra, não é a maneira como eu leio a palavra, é como a palavra é, e a palavra, ela se auto-interpreta, a palavra, ela é o nosso professor. Então, tem coisas que nós ouvimos por aí, que elas soam assim, de uma forma ruim, por quê? Porque ela não está batendo com a palavra. Eu sou apaixonado pela palavra, mas não é para menos, como um livro desses iria resistir há tanto tempo? Como um livro desse, que está na tua mão aí, seja no celular, seja no papel, iria resistir a um processo de formação de muitos anos, de milhares de anos, e estar aí como palavra de Deus na sua vida, se não fosse de Deus mesmo? Quando Davi escreve o Salmo 23, ele está pensando nessa relação ovelha-pastor de exclusividade. A ovelha só ouve a voz do seu pastor. Às vezes o diabo se apresenta para nós como pastor. É uma voz estranha, porque diabo não é pastor. Diabo é tentador. Diabo é inimigo. Diabo não é amigo. Às vezes a voz do diabo, ela vem até como uma voz mansa, uma boa proposta. Querido, ouça a voz do seu pastor, ouça a voz do seu pastor. Jesus é exclusivo, Ele é o seu pastor, Ele é suficiente e exclusivo, amém? E Ele é confiável, diga comigo, confiável. Davi nos apresenta o Senhor como nosso pastor confiável. Sabe por que ele é confiável? Porque ele caminha na frente. Como eu disse, ovelha não tem senso de direção. O pastor não caminha atrás do rebanho. Pastor caminha à frente do rebanho. Por quê? Porque a ovelha não consegue enxergar muito longe. Então, ela precisa de alguém perto, porque ela não vê longe. Ela ouve a voz que está à frente e segue a voz. Então, onde o pastor a levar, ela vai. Querido, o Senhor é meu pastor porque Ele é confiável. Onde Ele for, eu vou. Onde Ele me levar, eu vou. Para onde Ele apontar, eu irei. O que Ele determinar, eu farei. Na direção que Ele apontar, nós estamos protegidos, seguros e supridos. A ovelha, ela é indefesa. Ovelha não possui garras ou presas. Ela não pode se defender. Então, o que o pastor faz? Ele se coloca à frente para defender a ovelha de predadores que possam atacar o rebanho. A ovelha, ela não consegue limpar a si mesma. Gato faz isso, né? Quem tem gato aí? Gato. Vocês gostam de gato? Eu acho bem esquisito o gato, mas tudo bem. Se você gosta, aleluia, glória a Deus. O gato é meio independente, autônomo, ele não está nem aí para você, né? Alguns não, alguns são bem carinhosos, são bem, né? Mas o gato é diferente, você chega em casa, ele continua na mesma, né? Eu me lembro do Garfield, né? Do Garfield que ficava no sofá lá. O dono chegava, ele não estava nem aí, só queria comer, não estava nem aí para o dono. Gato tem esse negócio, e gato se limpa, né? Ovelha não se limpa, sabia? Ovelha, se ela não for cuidada, ela fica suja. Então o pastor é aquele que cuida da ovelha. Eu já disse aqui, a ovelha é míope, ela não tem clareza de direção, ela não tem senso de direção. Ovelha é teimosa, Fala sério. Nós, como ovelhas de Jesus, nós somos teimosos, não somos? Você se considera uma pessoa teimosa? Hein, vamos lá, abra seu coração para você mesmo, não se esconda. Não se esconda, porque alguém perto de você te conhece, você falar que não é, vai estar mentindo, e a pessoa vai dar um cutucado em você aí agora, e vai ficar evidente para mim que você está mentindo. Vamos lá, você se considera uma pessoa teimosa? Ovelha teimosa. Ovelha precisa que o pastor use a vara e o cajado para mantê-la no rebanho. Nós vamos ter uma palavra aqui sobre vara e cajado. A vara serve para disciplinar, o cajado serve para puxar. Então, quando as pessoas falam, ah, pastor, deu cajadada na gente, deu varada. Porque o pastor usa a vara para disciplinar. O cajado não é para disciplina, o cajado é para puxar, por isso o cajado tem a voltinha, o cajado puxa a ovelha, a vara não, a vara disciplina a ovelha. Então não é cajadada, é varada. Mas por que que o pastor usa a vara? Porque a ovelha é teimosa, a ovelha insiste, vê se a gente não se identifica com isso, ela insiste em se desgarrar do rebanho. Então o que que o pastor faz? Ele vai lá e puxa a ovelha, a segunda, a terceira, a quarta, até que na quinta, sei lá, a sexta vez, ele pega a vara, e ele, pá, disciplina a ovelha, você vai sair do rebanho? Agora você sai? Volta para cá, é querido, Deus usa a vara também, amém? Não, pastor, Deus é amor, vai nessa, tem momentos que ele vai usar a vara, mas por que que ele vai usar a vara? Para que você não caia num penhasco, para que você não caia nas mãos dos predadores, para que você permaneça no rebanho. Quantas vezes, querido, Deus usou a vara comigo, e eu louvo o Senhor por isso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me disciplinou, obrigado, Jesus, porque o Senhor usou a vara. A ovelha, ela tem qualidades, por exemplo, que pode levá-la à morte. A lã da ovelha, se ela cair num rio, ela pode se tornar pesada e afogar a ovelha. É uma qualidade a lã, mas pode levá-la à morte. Irmãos, não é assim com a gente? Quando nós estamos achando que as nossas qualidades são alguma coisa, quando a gente se acha, quando a gente pensa que é alguma coisa, isso pode nos levar a cair, isso pode nos levar a morrer espiritualmente. O orgulho antecede a queda. O que que eu estou querendo dizer com isso, querido? É que a ovelha, preste atenção nisso, ela depende 100% do seu pastor. E o que eu estou dizendo para você nessa noite é que o seu bom pastor Jesus, ele é confiável. Você pode confiar 100% nele e na direção que ele apontar, porque ele vai direcionar a sua vida. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar é reconhecer a soberania de Deus, confiar, irmãos, é reconhecer o Senhor em nossos caminhos, é submeter os nossos planos, nossos sonhos, nossos desejos à vontade dEle. Jesus é o nosso bom pastor, nós precisamos confiar plenamente nele. Em Jesus nós encontramos alimento, água, repouso, refrigério, direção, proteção. Jesus não é apenas o nosso grande provedor, ele é a nossa melhor provisão. Jesus não é apenas aquele que nos concede sua paz, Ele é a nossa paz. Jesus não apenas nos guia nas veredas da justiça, Ele é a nossa justiça. Jesus não é apenas um pastor, Ele é o nosso pastor. Ele é confiável, irmãos. Jesus é confiável, Ele tem a história em suas mãos. Ele está no trono, reinando sobre todas as coisas. Ele, como bom pastor, Ele tem a sua vida nas suas mãos. Ele é confiável em tudo o que Ele faz. Ele é fiel para cumprir suas promessas. As promessas de Deus, elas são intenções de Deus a seu respeito. aquilo que Deus declara, aquilo que Deus libera como intenção dele sobre a sua vida, sobre a criação, sobre o mundo, tem um sim em Jesus. O problema é que a gente se apropria de promessas que não são promessas, são coisas da nossa cabeça. E a gente acha que Deus é obrigado a dar um sim para coisas que nós inventamos. Tipo criança mimada, eu tenho um lá em casa, mimadíssimo, pirracento demais, tadinho, e ele está na fase assim de nos desafiar demais. É o Davi, Davi é uma bênção, pirracento, tadinho, ele vai ver essas pregações, quando ficar mais velho vai ficar doido comigo. Mas é assim que ele é mesmo. Ele acha que pode todas as coisas, ele acha que tem todas as coisas, e diz não para ele, que ele faz carinha, faz ombrinho, se joga, muda a voz. Eu já levanto a mão e digo assim: sai desse corpo em nome de Jesus. Não te pertence, meu filho não é assim. E quando não dá certo, eu pego o chinelo mesmo. Ai, pastor, tadinho. É, tadinho, que não é o seu. Tem que pegar a vara de vez em quando mesmo. O que eu quero dizer para você é que às vezes nós nos comportamos como crianças. Nós somos pirracentos. Nós teimamos com Deus. Nós achamos que Ele tem que fazer a nossa vontade. Quando, na verdade, nós precisamos crer que Ele é confiável e que a graça dEle é suficiente, porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém, querido? Então, diga comigo: Ele é suficiente, Ele é exclusivo e Ele é confiável.